perca! Chegou pertinho de você o Laboratório de Análises Clínica Infinity. Visite-nos na rua Engenheiro Luiz Montenegro, número 522B, em frente ao posto de saúde do Siqueira. Agora você não precisa sair para ir ao centro fazer seus exames. No Laboratório Infinity, você pode fazer seus exames de sangue, colesterol, glicose, tireoide, HIV, urina, hemograma completo e PSA da próstata. Fazemos também toxicológico. Pensa que é só isso? O Laboratório Infinity faz seus exames de gravidez e libera em 30 minutos. Não perca tempo. Fale conosco pelo nosso fone WhatsApp. 992070054 992070054 ou Instagram @laboratorio_infinity. O Laboratório Infinity também faz seu exame de Covid com preço, qualidade e profissionais qualificados. Visite-nos, será um prazer te receber. Não perca! Chegou pertinho de você o Laboratório de Análises Clínica Infinity. Visite-nos na rua Engenheiro Luiz Montenegro, número 522B, em frente ao posto de saúde do Siqueira. Agora você não precisa sair para ir ao centro fazer seus exames. No Laboratório Infinity, você pode fazer seus exames de sangue, colesterol, glicose, tireoide, HIV, urina, hemograma completo e PSA da próstata. Fazemos também toxicológico. Pensa que é só isso? O Laboratório Infinity faz seus exames de gravidez e libera em 30 minutos. Não perca tempo. Fale conosco pelo nosso fone WhatsApp. 992070054 992070054 ou Instagram @laboratorio_infinity. O Laboratório Infinity também faz seu exame de Covid com preço, qualidade e profissionais qualificados. Visite-nos, será um prazer te receber.